1170. Diga. Eu tenho subida 1170, agora 64 milhas, nordeste de Salvador, subiu excelente em Ramos. Chama controle Aracaju, sequência 120, decimal 3. 203, obrigado. Azul 4207, Lima Leão, Sector, Brama 0, Bessapara 2010, última trem Salvador, Brama 07, e forma estabilizada para o curso do Loco ZB. 2017, encontrar estabilizada, 142, 35 de autonomia, 45 a bordo, Alterna Vitória. 240, sem indicação, decimantão 050, autorizado a chegada a Mari. Autorizado a Mari, 340. 198, décimo 95, ajuste 107. Autorizado, Tátio, Tátio Uno, Índia Alfa, quadro próximo, escada 10, torre 1895, 1017, ajuste azul 2770. Uno 739, redução de velocidade, 190, irmão. 199, irmão, 790. Che, vale para o saque. Autorizado em alerta, volta até nós? Aguarde. Uno 621, amarelo para o puxo. Direto de estado, 37 para o puxo. Salvador, azul, 95, seguiu, leaving 190 for 170. Good morning. Azul, 9656, qual a identification? Sempre mantém o level 068 on the Mario level. Ok, continue descendo to 260 on the Mari arrival at 2965. Dr. Charles Catango, Juliette Ocurso, aguarde copo. Fala, tá aqui no 642, no 669, 1 hora e 59 minutos, não tem mais um pessoal. Golfo no 649, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 0 via parte 1 no Taxi, Indy Taxi Alpha. Quando o pronto, chame 2, 118-95, ajuste no 097. Aqui é a parte Indy Alpha, 2295-097, Indy Alpha. Eu chamei 61140, segue Boeing 737-800 da Gol para o ponto de espera. Quando o pronto, chame 2, 118-95, ajuste no 097. Oscar Catango, ciente. Confirme o quantas milhas se afasta de Salvador? Azul 4207. 4207, compete a aproximação LF, chame a torre Salvador em 118, decimal 95. 2907. 1739, desça para 2013, altímetro em Salvador no 07, informe estabilizado no localizador. Meu pé informará estabilidade 2017, 4207, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Autorização de pouso do 4207. Azul 2770, decola os 47, chama controle 120, decimal 8. 208, obrigado, até já. Azul 4207, tráfego de avistado, autorizado pouso, piscina 0, vento 140 graus, de 93 metros. E o pouso, azul 4207. Só te posso catar, não poderia muito correto, confio que é o B. 7-0, contato radar da colégio, submontão 160, Célio Coral. 160, Coral, posição de direita, direto Coral, senhor? Foi 2000, direto Coral. mais 2 milhas direto coral. Voo 1621, em coordenação com a equipe de solo, após passagem do Airbus 320 da Avianca, em direção ao ponto de espera, está autorizado a pushback e acionamento do aeroporto pronto para o táxi. Após passagem da Avianca, está livre, chama táxi, chegou na 621. Ação azul 4207, perdeu o glide. Salto glide. Sente azul 4208, informaremos aqui a controle. Bravo Juliette. Estou assim, áreas de voo visuais, direto da corretores, informe pelo CID. Pelo 739? Responde. O senhor recebe informação de grade? Negativo, a gente está no momento que a reportagem está. Isso, a gente está completo o ILS X-ray São Grade inicialmente. Deixa eu estabilizar o localizador? Negativo, sinal baixo, totalmente visual. Sete, complete o ILS São Grade agora e chama a P1 numa outra posição na sua. 18895, correto. Excelente tarde, muito obrigado. Vai. Vai, muito bom dia, Rosto 739, estabilidade. 1739, continua a aproximação, número 2, seu pouso. Qual a informação da senhora aí? Está sem glide, tá? Gente, Gol 1739, foi passada a informação pela aeronave à frente, grátis, tem condições de pouso de prosseguir para o pouso? Entendi. Tem condições de prosseguir para o pouso? Aqui. Gente, continua a aproximação, olha o que está ali. Nada. Chico, viva! Olha! Vamos! Pega! Solo 507, solo 50, livre direito, chama solo em 121, decimal 1. 219, azul 4207. 39, autorizado, pouso 10, vento 130 graus, 199. Confirmado, 1730, pode ir? Bom dia, eu vou estar aqui para acertar. X-ray, same line. Passou 965, request. Correto. Can we have instead an aircraft in as well as 10? Okay, we maintain my arrival, stand by for further clearance to another approach to an NMO. Okay, I'll just like to thank you. Vou passar a informação da senhora aí, tem urubus aqui na final, tá? Alguém me recebeu na final? É urubu, vários. Ciente, Gol 1739. Abraço. Vou sentar. Aqui, Alfa Kilo, baixo 3, sessão 4, Rodeo, Rodeo, Rodeo, Rodeo, Rodeo, Rodeo, Rodeo, Rodeo, Rodeo, Rodeo, Rodeo, Rodeo, Rodeo, Rodeo, Rodeo, Rodeo, Rodeo, Rodeo, Rodeo, Rodeo, Rodeo, Rodeo, Rodeo, Rodeo, Rodeo, Rodeo, Rodeo, Rodeo, Rodeo, Rodeo, Rodeo, Rodeo, Daniel, prepare o LF-2 sem o glide para 1-0. Thank you, 3-1-0, LF-2, sem o glide. 1-2-1-1. Direto 3-1-1, até lá, salvo. Este uniforme Romeu, prepare o LF-2 sem o glide para 1-0. Xanem 6140, bom dia, mantenha a posição. Bom dia, mantenha a posição, Xanem 6140. Bom, 648, autorizado decolar, 0, vento 140 graus, 1-1-1-8. Este ano, bom, 648. Oi, pra vocês. Alô, obrigado, Xanem. Azul 9656 to 3000 feet, Sumer 71017. 1017 to 3000 feet, any news from the NAV Global 10? Stand by. The last aircraft report, the receiver information, glide log to LSX3. Okay, copy that. We would like to do, if possible, the GNSS 10 just for training. Roger, after that position, adjust your navigation flight manage system to 5272366 to NAV approach to runway 10, descend to 2500 feet to Marshall 1017. Okay, 2500 and we continue the heading to Sierra Victor 366 or 2956. After that, Victor 366, descend to 2500 feet, Marshall 1017, Azul 9656. Copy that. After that, we continue to Sierra Victor 366, descending to 2500 feet, Azul 9656. Salvador, bom dia, na 648 da Gol, vai passar 3000 na Fuca. 648, contato radar na decolagem, submantenha 350, sai da PUCA. Submantenha 350, sai da PUCA, na 648. 3198, redução de velocidade 200, nossa. Autorizado 370 para Fortaleza. E aperto 9, Bambu, Fox, Abu. Agora 50, produção esquerda na Momo, transmissão Proxi. Código transmissão 123 e o controle Salvador 120-8, gol 1094. Gol 1094, protegimento correto, resposta pronto para o pushback e acionamentos. Vai dar água 1094. Viu? Agora a gente chama de Vijama. Aqui tem fora uma flag ali sobre boca, aqui ó, tem uma TAPRO 40. 7. 3740 estabilizado, beleza? Irmão. 3740? Marcando sempre estabilizado para 3740. Chat, confirmando o FUI, né? Afirmo. Glide e localizador? Afirmo. Vai receber a transmissão. Afirmativa, senhora. Estabilizado e LS completo. 37, completa a aproximação LS e chama para o Salvador 1-1-8 e 1-9-5. 18-9-5, tá lá. Controle o azul 3740. Possível? Dia esquerdo para estar formação aí para o transparente mais 40 minutos. 7 está livre. Já. 3198, LF X-ray, está operando por completo. E aliás, o localizador do LED. Quem é que dá informação? 3198, atingindo 077. Teste, deixa para 5 mil pés, voltinho entra em Salvador, 1097. 5.000, 1097, da 3198. Xanem 140. Aproveita mandando para 0, 75. 27. 2 Salvador, voz Xanem 140, decolado pista no 0, cruza 2 e 100, saída Puca. Está tango, autorizado, tem que ser um escoltímetro no 0 no 7. Pit localizador, descida para 3 mil pés, altímetro no 0 no 7. O 3198 tem uma formação na proa, só precisa manter proa de duna, certo? Com 199. Então, desvio a critério, reduzido para 199, aguardando possíveis vetores para o sequenciamento. O que vai informar a livre da formação, 3198? Pilote inicial no meio, subtração para o sequenciamento, curva esquerda para 080, limite será 1.0 milhas na proa. Foi o Bilete Informação? Correto. Passou o Bilete Informação, certo? Esquerda para 080, o limite será o local, o 10 milhas na proa. 140, contato radar na decolagem, submantém a 350, C da PUCA. Radar 350, PUCA, o Xanem 140. 3 para 5 mil. Estou separado 3 mil pés, último entre em Salvador, 1017. 3 mil, 0, 7, 7, 3, 1, 2. Pro solicito manter a Pro 050 devido com a maçãs. Tá, é livre. Informe que quando tiver condições de curva à direita. O Maria, quando tiver condições de curva à direita, o Xanem 140. Especialmente autorizado a linha EMANDIP-10. A linha EMANDIP-10, bom nome é 2. 3740, solo ao 1300, livre direito, chama a solo em 12, 1, 2, 1, 1. Direito 2, 1, 1, botar 3740. K10, complete and contact now for tower sequence 118 small on the side. 895, complete approach to 9656, thank you very much. Follow, Ota 3747. Direita 130, pode estar brisado, já deve estar no meu. 398, esquerda para 50, 2, tá? Chat, na proa 050, você tem condições de interceptar o localizador? Confirmo, está 398. Chat, na proa 050, está livre de interceptar o localizador, altímetro no 07, descendo para 2 mil pés, informe que é brisado. É 2 mil pés agora. Pro 50, intercepta o localizador e forma estabilizado. 3198. 1948, Guaracaju, e chame Recife em 2085, ou 2545. Guaracaju, chame Recife em 2085, ou 2545. Lote uniforme ao meio, desce para 3 mil pés, altímetro em Salvador, 1017. 3.0.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7 que caiu na probabilidade. 3198 estabilizado? Quanto aproximação e redução, tráfego à frente de 5 milhas, é ambos 330. Chama a torre 1, número 8, escala. Zero winds, 140 degrees on 1-0. Calculado 10, 9656, confirma o wind? 140 degrees on 1-1-0. Calculado 10956, 140-1-1. Salvador, Dan 3, 1-9. 9 anos, sim, tirei informação Kilo 55, autorização Galeão, Rio de Janeiro. Então, 3191, informação em curso Lima, autorizado Serra Bravo, Golf Lima, via Upper November 857, nível 340, saída da Elf, Leda, Irume, decola da pista 10, primeira curva direita, transponder 5126, frequência do controle em Salvador, 120, decimal 8. Autorizado 340 para Galeão, Upper November 8. Da El Leda Irune, decola da 10, primeira curva direita, transponder 5121, contrário 120, decimal 8, para a direção do Madrid. 3191, aconselhamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Sim. 1962. Sendo escoçando esse material 050, tudo vai chegar na área. Descendo até o 050, pode levar na próxima, tá? Pode. 4 graus CDS, deve se salvar na cruz, prosseguir no corredor. 5-9-7, patrão de corredores, informe Paripe. É. Paripe. 40, vou direto, Maceió, chame Recife, 2085, Adena 2545. 2685, 2545, direto, Maceió, 6140. Táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via parte 1, táxi Índia e táxi Alfa. Quando pronto, chame torre 118, 195, ajuste no 017. That's 05, leaving right, false positive frequency 121, decimal 1. False 111, decimal 95. Silva? Silva Pro de Mótimo, representante, foram 62 anos. Aguarde. Então, no zero, propõe cancelamento visual para a pista 17. Cliente, uniforme Romeu, cancela da presente. 3198, uniforme. 3198, autorizado, pulso piscina 0, vento 1, 40 graus, 129. Ah, bom, 3198, autorizado. O Juliette, uniforme Romeu, cancela da presente. Cliente, autorizado, cancelamento, cancelado 06, reporte final 17, autorizado, base curta para o 17. Cliente, reporta visual na base curta para 17, Juliette, uniforme Romeu. Follow me. To the gate. To the gate. Okay, Alpha Juliet to gate 11 and will follow me until 9656. Correção, autorizado o táxi até a interseção 1, escutimetro 10 no site. É o 3198, solo 06, livrando a direita, chama solo em 121, decimal 1, bom dia. Salvador, bom dia, na 1094, bom dia. Autorizado, a linha e manter, por 90. A linha manter, 90, bom dia, na 1094. 007-030-310. Deu colapso no site mesmo, 140 graus, 129. De 2 minutos na presente posição. Tem descer no pátio para 190. Confirme em retornar ao pátio 1094? Não, estamos retornando, reiniciando o pátio para descer 1090. Assente, reporte alinhado e pronto. 1090 no pátio. Fone voo 1162, vai voar na Prodi Tapu. Prodi de Tapu, voo 1162. Veio 1162, tá ligado? Ventando a 30 graus, 1190. Obrigado, pouso, Juliette, meu Flamengo meu. Fox 8, Oscar Tango, decolou 08, chama controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 308, Fox 8, Oscar Tango, garanto, tá bom. Voo 9-4, controle decolagem. Sim, te informo um tráfego que acabou de decolar da captura auxiliar, o nosso site com perfil de saída semelhante, realizará o cruzamento do campo. Mantenha a posição agora. Terá a posição, 1-0-4. Controle Salvador, uma voz. Bom dia, Papa Romeu, Fox Trot, Oscar Tango, decolado Salvador. Aguarde ainda para chamar a torre, Fox Bravo, Juliette. É. Papa Romeu, Fox Trot, Oscar Tango, contato radar, suba, corrijo, suba para o nível 050, saída MOMA. 0, subindo para o 050, saída MOMA, com Fox Trot, Oscar Tango. O 21 chama o centro, Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 125, 1, alterne 3325, 621, que deu o trabalho. Bom voo. O número 62 após o TAP dessa via para 2010, Pereza 1017, autorizado final e LS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Ok, após o TAP, descendo a 2017, reporte será estabilizado. Voo 1-1-62. Bravo, Juliette, chama a torre Salvador em 1-1-8, decimal 9-5. Obrigado. Tente autorizado o Vectrex Taxi até a base, agilizando a liberação da pista, reporte pistarismo. 1-7, o hotel Juliette Serra, acione código 0-1-2-5. E Enrimar, vertical da Enrimar, continua a aproximação. Passar Enrimar, um bravo Juliette. Uniforme Romeu, te considero a última instrução, ele libere na Quebec, a próxima direita, aguardando instruções para prosseguir até a base. Aguarda na Sexway Quebec, o retorno à vida. 0-1-7, 0-1-7. Bem checado. Tente Fox Trot, Bravo, Juliette, autorizado pouso 1-7, vento 1-3-0 graus, 1-1-9. Juliette. Passa 2716, acione a identificação dessa via chegada a mão para o nível 080, Senegal no 017. Toma 255, qual o controle? Deixa o chamamento a 255. 7, no meio autorizado voar direto Tóquio. Bom, no 094, após a decolagem, irá manter pro até 3 mil pés, após prosseguir conforme a saída mão. Senta após a decolagem, mantenha pro até 3 mil pés, voo no 094. Bom, no 094, autorizado decolar no 0, vento no 20 graus, no 09. Decolagem da 10, voo no 094, possibilidade de pode manter a pro 3 mil, coordenar direto a pro da posição pro tipo, voo no 094. Poderemos com controle, já autorizado decolagem, confirmando. Trava, iniciando decolagem, voo no 094. Oxalat, Bravo, Juliette, solo 104, confirmo 45. Inspeccionando até o 45, não pode ter frequência, bom dia. Juliette, uniforme Romeu, autorizado táxi via pista até o pátio da Bata, pode ficar livre. Uno 094, decolado 104, só confirmando irá manter pro até 3 mil, após manter o perfil da saída mão. Obrigado, eu estou sendo disposto pelo controle. Uno 094. Alô. Obrigado, boa noite. Afirmo, velocidade a critério, após todos prosseguir na chegada mão. Você é 2716. Uniforme Romeu, no corte de frequência, bom dia. Zero 94, controle. Romeu Alves, da Salve Salvador, fala com o Sr. Lima. Confirme o pátio que se encontra aí, a pista que decola. Zero 94, controle. Aguarde um minuto, copy. Bom dia, sou 4082, Antônio, identificação dessa via chegada a Mário para o nível 090, KNH10017, reduza para 2509. Controle Uno 162, estabilizou no IMS Accuray. Uno 162, chama a torre Salvador, 118, decimal 95. 895, obrigado. E o pés decola na 17, primeira curva direita, restrito no corredor axé, fazendo liberação do controle. Transponder 0132, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Salvador, muito bom dia. 1-1-1-2, passando agora o Índia Serra. 1-0-9-4. 1-0-9-4, chama o controle 1-2-0-2-1-8. 2-0-8, 1-0-9-4. 1-1-1-6-2, autorizado o pouso de 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Autorizado o pouso, pista 1-0, gol 1-1-6-2. 1-0-1-9-1-5, com o estacionamento. Tira o meu Oscar, confirme o KB. Tudo bem. É 2000, 2107. Salvador, boa tarde, Gol 9094. Tango Yankee, de frequência, bom dia. Voando Cogo 370, Gol 9094. Colete Serra, chama a Prefeitura Salvador 1-8, decimal 9-5. 1-8, parecido, serve na cidade. 1-0, vento 1-2-0, grau 0-9-9. Ok. 1-4-9-0, serve na cidade. Então, Colete Serra, da presente, tem condições de prosseguir em 1-7? Com base pela direita? Afirmativo, o da presente era usar a final da 1-0 para fazer o resultado de lente para 1-7, pode achar. Tente até o Gilberto Serra da presente, autorizado curva pela esquerda para ingresso no circuito de tráfego pela direita, no site, reporte livrando final 1-0. Volta lá, está livrando a final da 1-0, até o Gilberto Serra. Solo 62, solo 20, livre direito, chama solo em 1-2, 1-2, solo 1. 2, solo 1, bem. O Salvador, voo 1-1-62, livrou taxi, foco traque. Voo 1-1-62, taxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, voo 1-1-62. No 655, após o TAP, deu subir a chegada para 2010, general 1-0-1-7. 0-2-7, no meio autorizado final, INS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Passará estabilizado, 2-7-1-7. Pista para nível 050, Romeu Acuídia. 0-2-2, dê subir a chegada para o nível 060. Excelente dia para o 060, para 0-2-2. Volte Oscar Tango ao controle de Salvador. Autorizado o voo local, altitude 1.000 pés, decola da pista 1.7, primeira curva esquerda, no corredor forte, transponder 0132, frequência do controle Salvador 1.20, décima 8. 1.30, grau 099. Oscar Whisky, transponder 0132, frequência do controle 120, décima 8. Salva. Oscar Whisky, controle correto, a para o acionamento do táxi semi torre 198.95. Ajuste 0.17. Comandante, 3191, 228, Campinas, 3 horas e 35 para cá. Salvador 27 no meio, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 2795. Autonomia? Autonomia de 3 horas e 35. Ali o Zenaki da ponto 0 da 10 de Apacho e o Plante da Matheus 1895 Tantres da Nova Vez. Voo 1162, após passagem do Airbus 321 da TAM em direção ao ponto de espera, autorizado Juliette para o portão 03. É autorizado Juliette, portão 3. Voo 1162. Janema 255, autorizado sinal ILS X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizar no localizador. Estabilizado. Altímetro no 0, no 7. Metro 082, desça de chegada para o nível 050. Então 1640 graus 089. Bom dia, mantenha ponto de espera. Depois de espera, 3195. Meu nome é 255, traço 375 milhas à sua frente, o tipo energia 35, chame torre Salvador 1 no 8, decimal 95. Retorna a para sequenciamento, curva à esquerda, proa 0110, limite radial 280 de Salvador, desça para 3 mil pés, que é negão no 017. Esquerda 010, limite de Salvador, nota 3, 18. Papa Romeu, quilo, quilo Lima, o controle de Salvador. Que o Lima confirma o tipo da aeronave e pessoas a bordo. Tenho código 0140 para a rotatória, reporte 5 minutos para a rotatória, o quilo que o Lima. Oscar Tango, confirma o estimado de pouso em Salvador. Mais 3 horas e 30 de voo. Foto das catástrofes. Vamos embora.

vai decolar assim que a pista estiver livre? Afirmo, 3191. Então, 3191 inicialmente autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinha e mantenha no zero, tá 3191. O 4082 estabilizado. Ponte azul 4082, complete a aproximação, aguarde ainda para chamar a torre. Tente o meu é com Índia, pode para o cancelamento. Para cancelamento, Índia. Ocean é 6255, solo 29, livre direito, chama solo em 121, decimal 1. A 1, obrigado, Tavião. Para 3191, autorizado decolar para 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0 nós. Autorizado decolar de 1-0 para 3191. Santos, chegou. Oxenê 6255, autorizado via Alfa Juliette para o portão 04. Alfa Juliette 4, na direita. Índia autorizado, base pela direita, 1-7, reporte final 1-7. Reporte para final 2-7, viu? Confirme a aeronave que chama a torre. Mas com Índia te considere a última instrução, realiza a base para 1-7, cancelada 3-1, prolongue base e aguarde a aproximação 1-7. Prolonga na base da 197, sou o Romero Cundia. Romero Cundia, informa o Embraer, seguindo o sequenciamento de aproximação 1-0. Afirmativo. Visual, passa, vai passar a torre 4082. Visual 4082, chama a torre, salva bem 1 no 8, decimal 95. 95, né? Autorizado cruzamento de imediato até o pote militar, reporte pista livre. 191 decolou 32, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 908, boa, até 3191. Salvador, bom dia, azul 4082. Azul 4082, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Tá vendo. Azul 991, passando 1400 pés. Azul 991, contato o radar, suba. Via saída da para o nível 340. Via Del 340, não seria possível tirar a Delta presente da 3191? Ao cruzar 2210, está 3191. Sim, 3210, direto a Delta 3191. Opa, Delta 3191, graças. Wind autorizado pouso no 7, vento 1, 5, 0 graus, 1, 1, 2. Autorizado pouso no 7, vento 1. Lima, chama a torre Salvador 118, decimal 95. 1895, quilo no quilo, Lima. Sente, mantém ponto zero. Bom dia, torre Salvador, é o passando quilo, quilo, Lima. Confirme, quilo, quilo, Lima, chamou a torre. Afirmo, a rotatória para 17. Sente, continua a aproximação, reporte verticando aí, Lima. Vertical e Rima, reportará a Lima. Azul 4082, torre. A sua escuta. Azul 4082, autorizado com o 10, vento 120 graus, 119. Eu pouso 82. Windia Solo 34, autorizado. MacTrack, táxi até o correção. Libere na próxima Quebec. Romeu é com índio com a torre. Afirma, autorizado até o parte 4 visual com a aeronave na intersecção. Romeu, acho que eu matei a posição. November Suisse confirma intersecção. Romeu, intersecção, lógico. November Suisse com índio que ciente, grato pela informação. O Romeu é corrigido de considerar a última instrução, está autorizado até o pátio 4, repórter de tarifa. Corrigido sente de frequência, bom dia. O Romeu, acho que autorizado, correção, mantém a posição aguardando. Tá, Romeu, Eco Índia, é o São Salvador. 1-2-1, deixa eu 1. 2-1-1, obrigado. Que será coordenado. Salvador, Sapatango, Quilo, Quilo, Lima, no Traverde da Irma. Quilo, Quilo, Lima, autorizado pouso no 7, vento 130 graus, 109. Livre pouso, Quilo, Quilo, Lima, após o pouso está autorizado, backtrack, parte da bata? Negativo, como a aeronave na intersecção da bata, vai liberar na Quebec a primeira taxiway à sua direita após o backtrack e depois aguardar para prosseguir até a bata, ok? Ciente. Ciente para o portão 01. Alfa Juliette para 1. Salvador, bom dia. Então, 3895, autorização Guarulhos. São 3895, informação em curso Lima, autorizado Serra Bravo, Golfe Romeu, via Pésulo 10, Tapalpa Índia, Umbádia, Pésulo 44, Pagode, nível 320, saída da Eoleda. Mótiva, decola da 10, primeira curva, direita, transponder 5145, frequência do controle, Salvador 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos 320, decola da 10, curva direita, da Eoleda Mótiva. Intercepta é Pesolo 10, Papa Alfa Índia, do CT1 Bádia, Pesolo 44, Pagode. Controle 1-10-08, transponder 5145, OTAN 3895. TAN 3895, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Chamará para a ponte número 7. TAN 3191, chama centro, Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Ok, 3191, Recife 125, 3325. Obrigado, bom dia, até mais. Bom dia, até. Pela primeira esquerda. Belas Coinski, autorizado a NR, mantém no zero. Gente, autorizado a NR, mantém no sete. Tio Romeu, acho que como após a decolagem, irá prosseguir com curva à direita no corredor check, ok? Gente, mantém a posição aguardando nos chutes para ingresso. Como seu curso Lima, autorizado Serra Brava, Golfo Lima, via Upper November 857. Nível 360, saída Dial Leda. Após Irume, decola da 10, primeira curva, direita, transponder 5146, frequência do controle, Salvador 120, décima 8. Salvador Galeão, nível 360, aerovia até November 857, decola da 10, curva direita, saída Dial Leda. Após Irume, 146, vamos fazer uma 208. Uno 556, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Importante. É possível a sua zona? É possível, vou em turno de seu operador no 10, deixando a minha 200. Zona 2010, 27 graus, 2 a 10. Pelo ânimo autorizado, ingresso, taxa até a